nós falamos, tu fala, eu falo. Ortografia, oratória, ditado popular, gírias, vigios, bom modos, pronúncia errada, cancela negócios, comunicação, marketing, palavras usadas pra iludir. Eu prometo, tu promete, vê se cumpre. Palavras são cobradas, se falou, assume. Estava tudo bem até ouvir. Palavras malditas dói mais que tapa na cara, se não matam, deixam sequelas, magoa, lembrança, a mente martela. Palavras de incentivo livrou alguém de se atirar no abismo. Palavras do Senhor, palavras da Bíblia, recita o padre, o pastor. Palavras que aliviam, deixam-me feliz. Desculpa, perdão, por até cicatriz. Palavras a lápis podem ser apagadas. Palavras ditas não voltam, e a consequência é trágica. Conclusão, bate o martelo. Eu te declaro acusado ao calabouço do inferno. Os manicômios, as palavras formaram uma grande frase. Tirado como louco, mas que confunde os sábios. Na verdade, cada ação vem a sua reação. No leito de morte, palavras de perdão. Vem e vão as palavras que é do coração. Um puro sentimento, uma forte emoção. De ouvir palavras boas e um grande amigo. Que se parta de mim a inveja do inimigo. Palavras de alegria que mexe com a família. Parabéns, papai é uma linda garotinha. A inocência das crianças que se deixam se levar pela maldade das pessoas que vem a excitar. Firma os meus passos nas tuas palavras. Não domine iniquidade alguma, minha raça e as piores palavras que viraram notícia. Uma tristeza grande de alguém que perde a vida. O fruto de cada palavra retorna a quem pronunciou. Analise muito bem o que falou. Falou nas reuniões de alta ajuda. As palavras são usadas de forma construtiva. A autoestima está em baixa. Aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes. Mas não aprendemos a simples arte de vivemos junto como os irmãos. Palavra de Martin Luther King em tempos de revolução. Só se for pela paz, palavras de inspiração.